André Cedês, o moral de Ibi Koala. O pipoco dos paredões. Alô, meu parceiro, Fael Mix. Pix e Cedês, tamo junto, hein? Quando zangado tá tocando o paredão, solta o meu. Quando zangado tá tocando o paredão, solta o meu. Jogando a raba pra cima e as novinha faz o creu. Jogando a raba pra cima e as novinha faz o creu. Faz um creu, faz um creu, faz um creu, faz um creu, faz um creu, faz um creu, creu, creu, creu, creu, faz um creu, faz um creu, faz um creu, faz um creu, faz um creu, faz um creu, creu. Faz um creu.